encontro nacional, dá-me licença, não foi um grande encontro nacional sobre um problema que interessa a todos os portugueses, que é a independência nacional. No aspecto económico, no aspecto político, no aspecto diplomático, no aspecto social, no aspecto de defesa nacional, que é o aspecto político, no aspecto diplomático, no aspecto social, no aspecto político, no aspecto diplomático, no aspecto político, no aspecto diplomático, no aspecto social, no aspecto económico, no aspecto político, no aspecto diplomático, no aspecto social, no aspecto de defesa nacional, no aspecto social, no aspecto social, no aspecto social.